antes e toquei minha carretinha da garagem. O grave é forte e tá pronta pro combate. Vou pro evento, vou mostrar o que é pressão. Aqui quem manda é nós, minha equipe e meu paredão. Ó, oh, bagulho é doido, agora que eu quero ver. Bagulho é doido, agora que eu quero ver. Pra quem falou demais agora, vai se arrepender. Pra quem falou demais agora, vai se arrepender. É gravão, gravão, é só porradão. Impossível superar, aqui tem disposição. Ó, oh, é gravão, gravão, é só porradão. Impossível superar, aqui tem disposição. É o DJ Pablo, MG, MC Douglas, MG. É só gravão, gravão, bota a cara pra tu ver. É só gravão, gravão, bota a cara pra tu ver. Ó, oh, é gravão, gravão, é só porradão. Impossível superar, aqui tem disposição. É gravão, gravão, é só porradão. Impossível superar, aqui tem disposição. Pablo MG!